35, libera pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso para que seja Juliette nessa frequência, voo no 86. Livre táxi, Alfa vai chamar a Juliette, voo no 86. 3520, pronto para cópia. Na escuta, prossiga. 3520, autorizado Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 190. Decola da pistola 0 com curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo após Aracaju. Controle 120, acima 8. Transponder 5101, até 3520. 3520, autorizado Aracaju, 90, decola da 10 com curva à esquerda, saída Puca, transição Jamo, depois direto Aracaju. Controle 208, transponder 5101. 5101, no protegimento correto, até 3520. Chame pronto para o pushback acionamento. Confirme somente seu portão. Vai puxar, vai chamar para o posicionamento na posição 6, o tá, 3520. Meia dúzia, escutando. Aproximando a Juliette, gol 8 no meio. Gol no 8 no meio, portão 5, aprovado em ingresso. Portão 5, aprovado em acionamento, posição 62, então 3520. Portão 62, autorizado o pushback acionamento 3520, chame táxi. Amará. sucesso, curso localizador, avistando gol 9032. Você não é tu, eu não no 8 mesmo. 8 metros, né? Isso aí, gol 9032. Gol 9032, tráfego avistado, ajuste no 017, continua a aproximação, reporte está embaixo, chegada avistando, senhor. Já avistado em Palmares. Tá 3520 POB 116 2 1h50 alterna Maceió. Tem 1h50 Maceió copiado. Tem 3520, tem taxa aprovada via Índia e Alfa. Tem o ponto espera pistando 0, ajuste no 017. Chame pronto para o decolagem, ponto espera 10, tem 3520. Sim, já vou, ponto espera 10, tem 3520. Travado, gol 9032. Gol 9032, pouso autorizado na pista no 0, vento de 120 graus com 05 nós. Livre, pouso no 0, gol 9032. No solo 5-2, libere a pista próxima interseção direita. Táxi autorizado via Alfa. Chame para ingresso a Taxi Juliette nesta frequência 9032. 520, livremente decolagem, pistão no zero, vento de 1 a 2, 0 graus com 0,5 nós. Livre a linha da volta, 3520. Chama agora o controle 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Autorizada para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após voo direto à posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto à posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 120 decimal 8, transponder 5104, voo no 87. Autorizado, Serra Brava Golfo Romeo Guarulhos, nível 360, decolando para 10, curva direita do perfil da El Leda. Bridge para o Zulu 16, Brava até o Zulu, Trivi 1208, 5104, transponder gol 1817. 5104, protegimento correto, gol 1817, portão 5, chame custo, se não me engano. Chamar quando pronto, obrigado. 903, fica antes da Juliette para ingresso. 0032, autorizado ingresso, portão 4. Ingresso, portão 4.